O mar vira sangue. Montanhas de fogo caem do céu. E se o Apocalipse não for metáfora, mas catástrofe literal? Um pergaminho antigo descreve um terço do mar virando sangue e estrelas caindo sobre as águas. O que acontece se lermos as sete trombetas do Apocalipse não como metáforas poéticas, mas como eventos físicos? Nos próximos minutos, vamos investigar os textos originais para descobrir se João descreveu visões espirituais ou catástrofes literais. A ilha de Patmos, no primeiro século, não era um lugar de revelações tranquilas. Era uma colônia penal, uma rocha vulcânica cravada no mar Egeu, cercada por águas traiçoeiras e ventos implacáveis. Foi nesse cenário de isolamento brutal que um homem chamado João registrou o texto mais complexo, debatido e temido de toda a literatura humana, o livro do Apocalipse. E no coração desse livro, no capítulo 8, o texto descreve uma pausa, um silêncio no céu que dura meia hora. Para os antigos, o silêncio nos reinos celestiais não era um sinal de paz, era o prender da respiração antes do golpe. E então, sete anjos recebem sete trombetas. Quando eles começam a tocar, a própria estrutura da terra parece entrar em colapso. Granizo e fogo misturados com sangue. Uma montanha em chamas atirada ao mar. O sol escurecendo. Gafanhotos com armaduras de guerra. Durante 2000 anos, a cristandade se dividiu em uma guerra de interpretações sobre esses versículos. De um lado, os alegoristas, estudiosos que olham para essas trombetas e enxergam códigos. Para eles, a montanha em chamas é a queda do Império Romano. O mar de sangue é a corrupção moral da humanidade. Os gafanhotos são heresias que devoram a mente dos fiéis. Tudo é símbolo, tudo é espiritual. Do outro lado, os literalistas, pessoas que leem o texto como um roteiro jornalístico do fim do mundo. Eles olham para o céu esperando asteroides, monitoram vulcões e tentam encaixar helicópteros modernos na descrição dos gafanhotos de João. Mas e se eles estivessem perdendo o ponto central do texto? E isso é só o que o texto deixa explícito. O que as páginas originais em grego revelam cria um cenário muito mais perturbador do que uma simples escolha entre o real e o imaginário. Um chofar de chifre de carneiro ecoando contra as muralhas de pedra de Jerusalém ao amanhecer. Na Antiguidade Bíblica, a trombeta, ou o chofar, nunca era um instrumento sutil. Ela não servia para fazer música ambiente. Ela tinha funções extremamente literais e físicas. No Monte Sinai, o som de uma trombeta cósmica fez o chão tremer e o povo de Israel recuar aterrorizado. Nas muralhas de Jericó, o toque contínuo dos chifres de carneiro precedeu o colapso físico e literal das pedras da cidade. A trombeta era o alarme de guerra, era o aviso de que a soberania de Deus estava prestes a intervir na história humana. E aqui começa a parte que a maioria dos comentários ignora. Quando João descreve os desastres que se seguem ao toque das trombetas, ele não está tirando imagens do nada. Ele está ancorando sua visão na memória histórica mais profunda do povo hebreu, as pragas do Egito. Pense no livro de Êxodo. Lá nós temos granizo misturado com fogo. Temos água se transformando em sangue. Temos nuvens de gafanhotos escurecendo o sol. Temos dias de trevas absolutas. Para a tradição judaica, as pragas do Egito não foram poemas, foram eventos físicos, geológicos e biológicos que desmantelaram a economia, a religião e a estrutura de poder do faraó. A água realmente apodreceu. O granizo realmente destruiu as colheitas. Então surge o paradoxo que divide os teólogos. Se as pragas do Egito, que servem de molde para o Apocalipse, foram lidas como eventos físicos, por que assumimos automaticamente que as trombetas de João são apenas alegorias mentais? No texto grego, a palavra usada por João para trombeta é salpinx, um instrumento militar usado pelas legiões romanas para sinalizar o avanço da infantaria. Guarde essa palavra, ela vai importar daqui a pouco. Porque quando o primeiro anjo toca a sua salpinx, o texto diz que houve saraiva e fogo misturados com sangue e foram lançados na terra. um terço das árvores é queimado. Se lermos isso com as lentes da nossa era, parece a descrição exata de uma chuva de meteoros fragmentados, incendiando a atmosfera antes de atingir o solo. Mas, se isso era verdade, por que o texto silencia sobre o impacto científico e foca tanto no número um terço? A fração um terço se repete obsessivamente nas trombetas. Um terço do mar, um terço dos rios, um terço do sol. O mistério não está apenas no que cai do céu, mas na matemática exata da destruição. Um estilete de bronze marcando letras gregas em um pergaminho amarelado sob a luz vacilante de uma lamparina. E foi aí que o texto começou a não fazer sentido para os primeiros leitores modernos que tentaram provar a literalidade extrema do Apocalipse. Vamos olhar de perto para a segunda e a terceira trombetas. Apocalipse 8, versículo 8, diz que o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Versículo 10. E a terceira trombeta tocou, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. Se você achou isso estranho, espera até ver o que o texto original realmente diz. Muitos leitores do século XXI olham para um grande monte ardendo no mar e gritam asteroide. Eles veem a água envenenada pela estrela Absinto e pensam radiação, contaminação química. Mas precisamos mudar nossa perspectiva. Precisamos entrar na mente de um homem do primeiro século, vivendo no mar Egeu. João não sabia o que era radiação, mas a cultura à sua volta sabia muito bem o que era uma montanha em fogo caindo no mar. Séculos antes de João nascer, a ilha vulcânica de Tera, hoje conhecida como Santorini, explodiu em uma das maiores erupções da história humana. A montanha literalmente colapsou no mar Egeu. Tsunamis devastaram as costas, o céu escureceu por dias devido às cinzas, a água do mar ficou vermelha pela oxidação de minerais e pela morte da vida marinha. A memória cultural desse desastre físico ainda ecoava no mundo grego. João usa linguagem que seus leitores entenderiam como um cataclismo geológico real. Mas será que a linguagem profética de João esconde apenas a colisão literal de corpos celestes e vulcões? Ou estamos forçando nossa ciência moderna a explicar um texto que tenta nos dizer algo muito mais sombrio? Porque se a segunda e a terceira trombetas parecem fenômenos naturais extremos, a quinta trombeta destrói completamente a teoria do meteorito. A quinta trombeta soa. João vê uma estrela que caiu do céu na terra, mas o grego diz que essa estrela foi dada à chave do poço do abismo. Estrelas literais, asteroides de rocha e gelo, não seguram chaves, meteoros não abrem portas. O grego diz aster, que significa estrela, mas diz também algo mais. No mundo antigo, as estrelas não eram apenas bolas de gás incandescente. Elas eram vistas como seres celestiais, anjos, principados vivos. E quando essa estrela abre o abismo, o que sai de lá não é magma. Uma nuvem espessa de fumaça subindo de uma fenda escura na rocha do deserto, escurecendo a luz do sol do meio-dia. Até esse ponto, a leitura literal parecia possível. Até esse ponto. O que emerge da fumaça do abismo na quinta trombeta, na sua restrição bizarra, é uma horda de gafanhotos. Mas observe a restrição bizarra que o texto impõe a eles. Eles recebem ordens de não danificar a grama da terra, nem qualquer planta verde, nem qualquer árvore. Gafanhotos literais só fazem uma coisa, comer plantas. Mas estes gafanhotos do Apocalipse são instruídos a atormentar apenas os homens que não têm o selo de Deus nas testas. Eles têm couraças de erro, rostos que lembram rostos humanos, dentes de leão e caudas com ferrões como escorpiões. E, mais importante, o versículo 11 revela que eles têm um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, o destruidor. Aqui, a divisão entre metáfora e evento físico entra em colapso. A literatura apocalíptica, o gênero em que João escreve, não aceita a separação moderna entre o mundo material e o mundo espiritual. Para João, um desastre ecológico e uma invasão demoníaca não são duas coisas diferentes, são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Lembra do pergaminho antigo do início? Finalmente faz sentido, e a resposta cria um problema maior para os nossos dias. Quando o texto descreve o mar virando sangue ou estrelas caindo sobre as águas, tentar provar se isso é apenas uma figura de linguagem ou apenas um asteroide é um erro de categoria. As trombetas são a intrusão violenta do reino espiritual na geografia física da Terra. O julgamento divino, na visão bíblica, muitas vezes toma a forma da criação sendo desfeita. Em Gênesis, capítulo 1, Deus traz ordem ao caos, separando as águas, criando a terra seca, estabelecendo limites. Nas sete trombetas, Deus permite que a criação reverta ao caos. Os limites são removidos. O abismo é aberto. A natureza se volta contra os impérios humanos que a adoravam. O número um terço não é uma estatística científica, é uma mensagem teológica. Significa que a destruição não é total, é um aviso. As trombetas, assim como no Antigo Testamento, são o alarme tocando antes da batalha final. Elas não são o fim do mundo, elas são o convite aterrorizante ao arrependimento antes do fim. Mas, se as seis primeiras trombetas desmantelam o mundo físico e liberam o terror do abismo, o que acontece quando o sétimo e último anjo levanta as suas salpings? Um incensário de ouro com pátina verde balançando em silêncio quando o último fio de fumaça se dissolve no ar do templo. Quando a sétima trombeta finalmente soa, em Apocalipse 11, o leitor espera o cataclismo definitivo, o golpe final que vai estilhaçar a terra. Mas, em vez de fogo, o que se ouve são vozes, grandes vozes no céu proclamando: os reinos do mundo vieram de ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A sétima trombeta não traz um desastre natural, ela traz uma transferência de coroa. É o momento em que a ilusão do controle humano evapora completamente. O debate sobre metáfora ou literalidade, no fim das contas, é uma forma que encontramos de nos proteger do impacto do Apocalipse. Se for apenas metáfora, podemos intelectualizar o texto e não tê-lo seguro em livros de teologia. Se for apenas um asteroide literal no futuro distante, podemos ignorá-lo hoje, porque ainda não aconteceu. Mas a genialidade assustadora da visão de Patmos é que ela não nos dá essa rota de escape. Ela usa o terror tangível do mundo físico para expor uma realidade mais profunda. Os sistemas de poder, as economias injustas e o orgulho humano estão com os dias contados. Nós passamos séculos olhando para o céu com telescópios em busca de sinais ou decifrando códigos secretos, esquecendo que o verdadeiro abalo acontece quando as fundações de nossas próprias certezas são expostas à luz de um trono que não podemos subornar. No nosso próximo episódio, investigaremos a Bruxa de Endor, Saul e o Espírito de Samuel, uma consulta proibida nas sombras de Israel que quebra as fronteiras do mundo dos mortos e desafia tudo o que achemos saber sobre o além. O eco daquela antiga trombeta continua ressoando nos vales esquecidos da história, aguardando pacientemente aqueles que têm coragem de escutar o silêncio que se segue.